Lima Alpha, após Mudla entrem na Upper Zulu 4 até Mike India Alpha, após Upper Zulu 4-4, chefe. Ah, então pronto, aqui, vai. Depois do Zulu 10 até Mudla, depois do Upper Zulu 4 até Mia, e depois do Upper Zulu 44. Obrigado, amigo. Sim, chefe, para o posicionamento, por gentileza, na frequência 118.612, portão 11.6259. 118.612, obrigado, bom trabalho. Salvador, eu sou Mike Hotel Delta. Hotel Delta, prossiga. O Hotel Delta na posição 8, solicito autorização para girar motor em potência na Alfa entre a Fox e a Golf. Gente, Mike Hotel Delta, então está autorizado o reboque, o início do reboque via faixa principal, faixa 3. Chame para ingressar na Alfa via aqui, no Mike Hotel Delta. Pode, confere, obrigado. 1-1, aprovado o posicionamento, chame táxi, o chame 6259. Michael Del Delta na escuta? Michael Delta na escuta, prossiga? Confirme sua posição agora. Ah, já visualizo o Delta. Chame para ingresso o taxiway Kilo, ok? Onde? Quanto tempo? Estamos com 114 a bordo da companhia de 4 horas ao Fernando Galego. Uno 4, 4 horas Galeão copiado. Oceano 6251 tem táxi aprovado via pátio principal, Índia e Alfa. Até o ponto de espera pistando 0, ajuste a 014. No ponto de espera pistando 0, chame pronto para decolagem. Oceano 6251. Dado até o ponto de espera da Zero, camarada, desde o próximo dia. O que é 62? Ah, vem, Índia, senhor. Salvador, o Mike Hotel Delta se aproximando já daquilo. Confirme se podemos prosseguir o pushback ou aguardamos. Delta, autorizado via Alfa, autorizado Kilo e Alfa, chame na Alfa entre a Golf e a Fox iniciando o check, ok? Positivo, é o check da entre a Fox e a Golf, ok. Puxa número 251, autorizado alinhar e decolar, pistola 0, vento de 1 0 graus com 07 nós. Puxa número 251, decolou aos 3 meias. Chame agora o controle Salvador em 119.8. Bom voo. 19.8, legal. Salvador, bom dia. Bom dia, 6251. Confirme direto da El. Direto da El. É, também. Direto do voo. Afirmativo, direto da Leda, 6251. Direto da Leda, 6251. Sessão 360, 6251.